Alô, Branco, meu grande parceiro. Obrigado pelo carinho, velho. Alô, Júnior Pop. Quando a gente se dá demais, entrega o coração a uma pessoa e ela não quer nem saber. Pinta e borda com seguidores do Rubinegro. Tem que me semizar a Mike, David, Anieri, Babi 3D, Michelzinho, o William da Mike, tá ali. Fala o Edilson de Macapá. Se mentir pra mim, vou te enganar também. Por isso, pense antes de fazer qualquer besteira. Não sou vingativa, não. Não é que eu queira devolver a traição. Quem sabe um dia a evolução. Mas vou ficar com... Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito. Era assim.